Thank you. 3600, saída São Romano, autorizado Seda, 6079. sempre repito, frequência 1251, alterna 1238. Base 105, sua posição está em corrigível, está em barra. separado de voo 360, saiu do São Paulo 1, até os 2010, autorizado de orbita. Guardião 05, mantenha a linha do litoral sul, volte outra vez do parque de Deus. para todos, na frequência 198, comando. Bom dia, Guardião 05. Bom dia, Guardião 05. O tráfego ainda não agitado. Chame e curta o final, parte do evento. Desce Salvador, chama 00 grau 059, canal 0 no mato. 9, a sua identificação, autorizada a chegada do AFD para 4, depois ajuste no 04.